que a gente sabe algo há. Acreditamos em tantas mentiras, o inferno, o poder, o valor. Fantasias cabeludas, mentiras. E eu não quero ser só meu que sonho, a cada pedaço de ego que sonho, mais perto de Deus. Da eternidade não se mede o tempo. Eu sou a terra, eu sou o pau, a pedra e o vento. Depois daquele dia eu nunca mais voltei pro mundo. Me encontrei no fundo do fundo do fundo. Já visitei por um real plano espiritual. Por alguns segundos fui livre do meu corpo mortal. Quem diria que a resposta estava em algo tão banal? Que mata minha fome, apaga meu nome, destrói aos poucos tudo que ainda me prova ser um homem. Chego mais perto de Deus a cada pedaço de ego meu que some.